apaixonei. Foi impossível disfarçar. O desejo me prendeu no teu olhar. Eu preciso te encontrar urgentemente por aí pra falar aquelas coisas que a gente quer ouvir. Eu não pude resistir e te entreguei meu coração. Eu me sinto uma criança em tuas mãos. A saudade me ensina como é lindo te querer. Teu sorriso me ilumina. Como posso te esquecer? Matar essa saudade pra me fazer feliz.